Nem mesmo o padre compreende. Aliás, muitos sacerdotes às vezes não têm uma experiência mística, nem estão moral, espiritual, psicológica e humanamente preparados para compreender a extensão, a grandeza, a largueza deste mistério. Essa é uma verdade. Isso nós não podemos esquecer, porque faz parte desse processo nosso. Esse grande mistério de comunhão, esse grande mistério de unidade que a Eucaristia representa para nós, para o corpo místico de Cristo. Eu espero que você compreenda isso, prezado ouvinte, porque nos ajuda a compreender. Quando você chegar ao altar para comungar, lembra que você está em comunhão com toda a comunidade dos batizados na igreja. Quando você escuta a palavra, é uma comunhão na palavra com todos aqueles que escutam a proclamação do mesmo evangelho. Que grandiosidade, que grande bênção para nós. Portanto, fica para nós nesta manhã a meditação de que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E aqui, o confessionário é um hospital. Aqui nós temos o remédio. Nós temos aqui o fármaco para aliviar a nossa alma, para que possamos participar bem do corpo místico de Cristo, recebendo a comunhão de forma digna. Sem esses grandes mistérios na nossa vida, nós vamos ser católicos vazios, sacerdotes vazios, se a gente não compreende isso. Como que eu vou praticar o bem e a justiça? Porque tem muita gente hoje na igreja que quer que a igreja seja uma ONG, contrário àquilo que o Papa Francisco já chamou atenção várias vezes. Que é uma igreja que só trabalha o social. Uma igreja que cuida somente de pessoas que estão a sofrer. Essa é uma missão nossa. Mas isso não é o suficiente para você compreender a igreja. Se eu não tenho Eucaristia no coração, se eu não estou reconciliado com Deus, se eu não estou espiritualmente bem, todas as obras que eu vou fazer não têm sentido. Eu preciso do altar, é o altar que me envia. A igreja não é uma associação, não é uma ONG, não é uma filantropia, ela é mistério. Por isso que não dá certo a teologia da libertação, porque a teologia da libertação tira a piedade, tira o amor à palavra, coloca a palavra, interpreta a Bíblia de forma ideológica, trazendo o marxismo para dentro da compreensão da Bíblia, e não funciona. Você conhece perfeitamente uma paróquia onde é a teologia da libertação que manda. Você não vê as pessoas com modéstia, você não vê as pessoas com piedade, você não tem adoração ao Santíssimo, você não tem essas riquezas da igreja, porque, infelizmente, a ideologia ela massacra a piedade, a sacralidade e afunda cada vez mais os fiéis no fosso da ausência da mística, da compreensão das realidades para além daquilo que a gente enxerga neste mundo. Pensemos nisso. Vamos agora à palavra de Deus. A proclamação do Evangelho de hoje nos traz Lucas 4,18. Palavra de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Veja, quando nós cuidamos dos que sofrem, quando nós visitamos os enfermos, os doentes, as pessoas com AIDS, as pessoas com câncer, as pessoas terminais, nós o fazemos na força do Espírito Santo. Quando nós ajudamos os que sofrem, quando a gente vai lá para o acampamento do pessoal que está buscando uma terra, um lote para viver, a gente vai por força do Espírito Santo e da Eucaristia. É preciso diferenciar isso. Tem muitas pastorais sociais que elas prescindem da Eucaristia, prescinde do mistério, não funciona. Qualquer serviço no nível social da igreja, precisa do altar, precisa da piedade, precisa da espiritualidade, precisa dos sacramentos. Eu sei que muitos de vocês não creem nisso. Por isso, o trabalho de vocês, ele não vai muito longe. Porque sem isso, sem altar, sem Eucaristia, sem os sacramentos, sem a escuta da palavra de Deus, do jeito que ela precisa ser escutada, nada vai adiante. O seminarista não prospera, o sacerdote não persevera, a paróquia vai definhando, as comunidades vão morrendo, porque o povo de Deus quer a busca da santidade, quer Deus. O povo de Deus não quer ideologia, não quer ensinamento humano, quer as coisas sérias de Deus. Vamos aprender isso e assim o nosso trabalho será profícuo e producente. Senhor nosso Deus e Pai, dai-nos um espírito penitente, dai-nos o gosto pela santa confissão, dai-nos o arrependimento dos pecados, tira, Senhor, o medo de confessar, enche-nos com Teu Espírito Santo, abençoa, Senhor, as pessoas que buscam a penitência, que buscam o perdão dos pecados, enche-nos com Teu divino poder, com a Tua luz. E nos dê, Senhor, a santidade, a penitência, a piedade e o respeito às Tuas obras, aos Teus mistérios. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, patrono da Igreja, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para você. Deus o guarde sempre no seu amor. Até às 21 horas aqui no canal com o programa Oração da Noite. Tenha paz. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães na Sol Leste FM. Pra fazer você feliz. 104,9 Sol Leste FM. Oração da Manhã com Padre Reginaldo Manzotti. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Ah, nessa quarta-feira, lembrando Nossa Senhora, vamos evangelizar o Brasil? Eu preciso de sua ajuda. E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família evangelizar. É preciso 0 operadora 41 3221 6060. Evangelizar é preciso. É de sonho de bom dia, povo de Deus, família amada. Que prazer cantar essa música Romaria, paz e luz. Lembrando quarta-feira, Nossa Senhora. De tantos títulos, de tantos nomes, vamos juntos pedir, suplicar, clamar, Nossa Senhora, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercedei por nós, onde quer que você esteja. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, foram Tuas as palavras, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Senhor, eu creio e professo que, de fato, és a única luz que não tem fim. E é por isso, Senhor, que peço, iluminai a nossa pátria nessa semana da pátria, da cidadania, dos bons cristãos. Iluminai os governantes para que possam exercer o poder no serviço do bem comum. Iluminai, Senhor, todas as situações de conflito nas cidades e no campo. Que a nossa pátria possa valorizar a todos, dando dignidade, o pão de cada dia, saúde, educação. Senhor, Senhor Jesus, luz do mundo, eu também peço e suplico ilumina minha existência. No início desta manhã, por intercessão de Nossa Senhora da Luz, afasta o que obscurece o horizonte da minha vida. Afasta o que me impede de ver este dia que começa com esperança. Dissipa, Senhor, a névoa da incredulidade. Dissipa, Senhor, a escuridão da mentira. Dissipa as trevas do pecado. Faz, Senhor, que a luz da fé, da Eucaristia, da Palavra de Deus neste mês, seja a verdade para a nossa vida. Não permita, Senhor, que os ventos do mundo, as atrações, as turbulências, as tempestades possam diminuir o amor que há em você. Que a Tua luz permaneça em mim no dia de hoje, mas que a Tua luz, Jesus, brilhe em toda essa pátria amada, cujo primeiro nome foi Terra de Santa Cruz. Ofereça esse Pai Nosso para o bem do nosso Brasil e para alguém em particular. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Um bom dia a todos. Vem me ajudar a caminhar por teus caminhos. Teus caminhos santos são tão difíceis, mas sei de transpor. Pedras encontrarei, mas hei de vencer com teu auxílio, com a graça do Filho, as forças do Espírito e as bênçãos do Pai. Nada me importa, vou caminhar com tua ajuda, Mãe, vou conseguir, pois quem conhece a tua vida, os teus exemplos tem que seguir. Teus pés me emprestas quando caminho pedras contém. Quando estou cansado a me entregar, tuas forças me vêm. Pedras encontrarei, mas hei de vencer com teu auxílio, com a graça do Filho, as forças do Espírito e as bênçãos do Pai. Nada me importa, vou caminhar com tua ajuda, Mãe, vou conseguir, pois quem conhece a tua vida, os teus exemplos tem que seguir. Nada me importa, vou caminhar. Com tua ajuda, mãe, vou conseguir. Pois quem conhece a tua vida, os teus exemplos tem que seguir. Nada me importa, vou caminhar. Com tua ajuda, mãe, vou conseguir. Pois quem conhece a tua vida, os teus exemplos tem que seguir. Oh, mãe, vou seguir. Oh, mãe, vou te seguir. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, horário eleitoral gratuito. De acordo com a Lei número 9.504 de 1997. Rádio 25 vem curtir, o som que faz você sorrir. Rádio 25 é magia, no seu coração tá essa energia. Está no ar o programa Rádio 25. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo em Aquiraz. Com o nosso doutor Bruno. Benção, pai! Porque o lema é continuar cuidando das pessoas. Sai do chão, pai! Ô, pai! Aqui na cidade só tá dando azulzinho. Mas para continuar cuidando de você, Dr. Bruno precisa do seu voto, da sua confiança. O Dr. Bruno tem planos que vão transformar ainda mais a nossa cidade. Novos sonhos vão se tornar realidade. Vamos construir a nova entrada da cidade. A nova rodoviária. Finalizaremos a obra do ginásio. E realizaremos concurso público. Tudo isso para continuar cuidando de você. Ouvinte-se com a gente, continua a crescer, sorrir, brilhar. Educar, empreender com força e fé. Aquiraz, o paraíso do Brasil, é pra você, é pra você. Se o povo confiar, se o povo votar, vai rolar o Pix de R$1.000 para os alunos do nono ano, ajudando a garantir um futuro brilhante para nossos estudantes. E pra completar, o concurso público vai trazer mais oportunidade de emprego pra nossa gente. Fala, papai! Com seu apoio, Aquiraz vai ter um salto ainda maior. O Pix do Estudante vai garantir mais condições aos nossos estudantes. E o concurso da Guarda Municipal vai trazer mais segurança para todos nós. Vamos fazer isso juntos? Quer dizer que agora tem Pix para estudante? Se eu fosse jovem de novo, já estaria matriculado em todas as escolas de Aquiraz. Ei, papai Bruno, me dá um Pix. Fala, papai! Na gestão passada, éramos o penúltimo lugar nos índices educacionais da Credium. Hoje somos o segundo lugar, ficando atrás apenas do Eusébio. Com seu apoio, Aquiraz vai ter um salto ainda maior. O Pix do Estudante vai garantir mais condições aos nossos alunos. Vamos fazer isso juntos? Ouvinte-se com a gente, continua a crescer, sorrir, brilhar, educar. Empreender com força e fé. Aquiraz, o paraíso do Brasil, é pra você, é pra você. O programa de hoje está chegando ao fim, mas a Onda Azul continua. É 25 para Dr. Bruno continuar cuidando das pessoas. Coligação para Aquiraz continuar avançando. PP, PRD, DC e PSD. Bem na cabeça é 25, no coração 25, na mãozinha é 25, e lá na urna é 25. Na cabeça é 25, no coração 25, na mãozinha é 25, e lá na urna é 25. Tá todo mundo mergulhando na onda azul. Se tu não for, só não vai tu. Tá todo mundo mergulhando na onda azul. Vai votar eu, vai votar tu. Bruno, Bruno, Bruno. Olha o motor passando. Bruno, Bruno, Bruno. Começa agora o programa da coligação. Por amor a Aquiraz. Está nascendo um novo dia. A estrela da esperança voltou a brilhar. Hoje justiça e honestidade. Já em cima vem chegando, é hora de mudar. Meu Aquiraz, eu quero mais forte. Com Lula, Camila, Mano e Jair. Agora o Aquiraz vota 13. Pra nossa gente voltar a sorrir. Olá, ouvintes de Aquiraz! Hoje é dia de apresentar aquele que vai trazer a mudança no nosso município. Vamos falar sobre um candidato que é sinônimo de experiência, compromisso e amor pela nossa cidade. Prepare-se, você vai conhecer mais sobre Jair Silva 13, candidato a prefeito de Aquiraz pelo Partido dos Trabalhadores. Agora é hora da mudança, a esperança está no ar. Jair Silva e Dr. Gerson. Coragem para trabalhar. Jair Silva é um nome que ecoa com força em Aquiraz. Nascido e criado aqui em 22 de março de 1974, Jair tem 50 anos e uma carreira marcada pelo serviço dedicado à nossa comunidade. Atualmente, ele é servidor público municipal, com 5 mandatos como vereador e é presidente da Câmara Municipal. Essa trajetória é um testemunho de sua dedicação e do amor que tem por Aquiraz. Na certeza de um novo tempo, mais cuidado e respeito pelo cidadão, é tempo de amar nossa gente. Então vamos dar as mãos. Jair Silva é a mudança que Aquiraz precisa. Com um histórico sólido de trabalho e realizações, ele está pronto para levar a cidade a um novo patamar. A saúde, a educação e a infraestrutura são as prioridades de Jair Silva. Ele acredita que uma gestão eficiente pode transformar a vida dos cidadãos e está comprometido em trazer melhorias reais para todos. E por isso que ele diz: existe dois Aquiraz. Vamos falar um pouco mais sobre o que Jair Silva tem a oferecer. A saúde é uma das suas grandes bandeiras. Com sua experiência e conhecimento, Jair planeja implementar programas e políticas que vão garantir um atendimento médico de qualidade para todos. Ele entende que uma cidade saudável é uma cidade forte e por isso vai priorizar a saúde como uma das principais metas. Fala, meu prefeito, fala que o povo quer te ouvir. Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é Jair Silva 13. Candidato a prefeito de Aquiraz. É com imenso prazer que estou aqui hoje e pelos próximos 30 dias nesta rádio para mostrar a todos os eleitores minhas propostas para tornar Aquiraz um lugar melhor para todos. É 13! Estou comprometido em melhorar a saúde, a educação, a assistência social, promover a geração de emprego e renda, investir no turismo, na cultura e no esporte e no lazer da nossa gente. Vamos transformar a nossa cidade na capital do progresso, da esperança, das conquistas e das oportunidades para a nossa gente. É o momento de compartilhar ideias e tudo que sonho para vocês e também de ouvir suas opiniões e preocupações. Vou trabalhar com esperança, enfrentar os desafios para alcançar o melhor para a nossa comunidade. Conto com o apoio e a participação de cada um de vocês nessa jornada rumo ao futuro que todos desejamos. Juntos, por amor a Aquiraz, iremos construir uma cidade mais justa e igual para todos. Muito obrigado pela confiança e por estarem conosco nesta caminhada. É já e 13. Está nascendo um novo dia, a estrela da esperança voltou a brilhar. Com justiça e honestidade, já em Silva vem chegando, é hora de mudar. Meu Aquiraz, eu quero mais forte. Com Lula, Camila, Mano e Jair. Agora o Aquiraz vota 13. Pra nossa gente voltar a sorrir. E é claro, Jair Silva é candidato por amor à cidade. Ele conhece as necessidades da nossa comunidade e tem um plano de ação baseado em experiência e compromisso. É 13! Com sua gestão, ele quer garantir que Aquiraz continue a crescer e prosperar, sempre com foco no bem-estar dos cidadãos. Agora é 13! Jair Silva, o homem da gestão. É 13! É 13! É 13! Meu Aquiraz, eu quero mais forte. O Lula, Camila, o Mano e Jair. Agora o Aquiraz vota 13. É muito importante a sua participação na campanha de Jair Silva 13 e vice Doutor Gerson. É 13! É 13! É 13! Esses dois têm o apoio de Lula, Camilo e Eumano. É 13! Essa gestão, sim, dará prioridade às ações voltadas a melhorar as condições de vida da população. Por isso mesmo, é visível em nosso município os descuidos com a saúde, especialmente a atenção básica. Só você pode mudar isso. Então, podemos ter um compromisso? Acompanhe nossos programas na Rádio 13, o programa de Jair 13 e Doutor Gerson, para conhecer suas propostas para mudar a Quirais. Venha para a campanha do coração, a campanha do amor. Agora é hora da mudança, a esperança está no ar. Nossa Aquiraz não aguenta mais tanto descaso. Agora é Jair Silva, o Aquiraz merece mais. Jair Silva é o homem da gestão que Aquiraz precisa. Com um passado de sucesso na política local e uma visão clara para o futuro, ele está preparado para enfrentar os desafios e trazer as mudanças que a cidade merece. Não se esqueça, Jair Silva para Aquiraz melhor. Está nascendo um novo dia. A estrela da esperança voltou a brilhar. Com justiça e honestidade, já esse uma vez chegando, é hora de mudar. Meu Aquiraz eu quero mais forte, com Lula, Camila, o Mano e Jair. Agora o Aquiraz volta 13, pra nossa gente voltar a sorrir. Vem pro time. Encerra-se agora a cadeia de rádios que transmitiu o horário eleitoral gratuito. Presente na vida da gente, 104,9. Sol Leste FM. 7:11. Dos partidos, União, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, Republicanos, PSB, MDB. Jair Silva é o homem da gestão que Aquiraz precisa. Com um passado de sucesso na política local e uma visão clara para o futuro, ele está preparado para enfrentar os desafios e trazer as mudanças que a cidade merece. A saúde, a educação e a infraestrutura são as prioridades de Jair Silva. Não se esqueça, Jair Silva para Aquiraz melhor. Festival do Preço Baixo Zeni. É show de super ofertas para você comprar barato. Conjunto box casal, molas ensacadas Hortolar por R$ 999 ou 12 de R$ 99,90. Smart TV 43 polegadas LED Android por R$ 1.599 ou 12 de R$ 159,90. Samsung Galaxy A05 por R$ 899 ou 10 de R$ 89,90 sem juros. Só preço espetacular. Compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Aposte sem sair de casa. O Para Todos recebe a sua aposta pelo WhatsApp 992691806 e também pelo www.paratodosce.com.br. Pague e receba pelo Pix. Com apenas R$1 apostado, você ganha R$6.000 no milhar, R$600 na centena, R$80 na dezena e R$20 no grupo. O Para Todos é credibilidade. Você está na Sol Leste FM 104,9. Taliscar, limpeza e estética automotiva. Referência em limpeza empresarial, domiciliar e veículos. Bancos, sofás, colchões, cortinas, tapetes e estofados em geral. O lavador que toda dona de casa precisa conhecer. Atuamos no mercado há mais de 5 anos, oferecendo conforto e qualidade para toda a sua família. Confira nossos serviços no Instagram, @taliscar_aquiraz. Thales com TH e realize seu orçamento com a gente. WhatsApp 85 992 69 44 18 ou ligue 85 987 26 71 93. Dos partidos, União, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, Republicanos, PSB, MDB. Para Aquiraz, o futuro começa agora com Jair Silva. Com 50 anos de experiência e dedicação, Jair é a escolha certa para transformar nossa cidade. Ele é o homem da gestão. Com sua liderança e amor por Aquiraz, Jair Silva está pronto para fazer a diferença. Por Aquiraz, iremos construir uma cidade mais justa e igual para todos. É Consórcio S Águas, sua distribuidora de água em Aquiraz. Aqui você encontra água adicionada de sais e água mineral. Temos bebida em geral. Estamos na Avenida Torres de Melo, 723, em frente à rodoviária. Pedidos DDD 85 98681 2314 ou 99667-3435. 98681-2314 ou 99667-3435. SOS Águas. Já popular, a farmácia mais barata do Brasil. Pensou farmácia, nem precisa procurar. Aqui é mais barato, pode comparar. Confiança e credibilidade em todo o Brasil e na sua cidade. Temos o genérico que você confia, rendimento e qualidade pro seu dia a dia. Ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. 104,9, presente na vida da gente. Sol Leste FM. Vai começar a sintonia das suas manhãs com o seu lavador, Thales Ferreira, no ar, Sol da Manhã. Quarta-feira, que bênção estar com você aqui na manhã dessa quarta-feira. Tá apenas começando, você que tá sintonizando o rádio aí, continua ligadinho com a gente, porque tá começando agora o Sol da Manhã, a sintonia da alegria, esse programa que combina com a sua manhã, que combina com você. E eu, Thales Ferreira, vou estar até as 10 horas, então fica ligadinho, porque tem muita música boa.